Pastor Mike Yankee Alpha. Vamos lá. 4753-01-35 a bordo no horário. Essa 3.000 tá aí, você está no 013. 3.000 no 013, total. Agora com o centro Recife, 2.085.2.545. O Trip 55, nosso livre esquerda para interceptar a LS por meios próprios. Meios próprios, em condições de receptar, está confirmado. Afirmativo. Autorizado. 074. 074, boa noite, Guarulhos, nível. Nível 360 ou 400, confirme. Sete, prepare Gol e Gonza, aguarde cópia. Aguardo. Autorizado. Esquerda 150, apontará total. Chape 186, Rio 9642. 286. Sou Salvador, boa noite, Rio 9642, boa noite. Boa noite, 9642, Guarulhos 300, prepare Gol e Gonza, guarde cópia. Gole Gonza, guardando cópia, o 9642. Salvador, Pérola, 2008. O Pérola 062, confirme o número máximo do código Chocon. Zulu Fox, boa noite. Eu peço autorização de reboque da posição 2, parte 1, até a posição 4, parte 3. Agora não, aguarde um instante, ok? Vamos aguardar aí. Tem aeronave para sair lá do sentido contrário, aguarde para o reboque. Ok, Zulu Fox, não aguardo. Reportará estabilizando, tá bom. Torre Salvador, boa noite, Trip 5595. 5595, boa noite, cheque o trem, pouso livre no 0110 com 629. 5595. Passou o externo. Trip 5595, trem baixou e travou, prosseguindo pouso na 190. Informativo, livre pouso na 0120 com 59, o Trip 5595. 5595. 074, pronto, cópia. Pronto, cópia. Guarulhos 360, Aperuísque 58. Decola no zero com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Frequência do controle 119.35. seu transponder 5505, Gol no 074. Autorizado, 360, Gole Gonza, decorando a zero com curva direita, pelo up whisky 58, 119-35, controle 5505 no transponder, Gol 9, 074. Pronto, puxa o acionamento. Vamos lá. 9642, cópia. Prossiga na escuta. Guarulhos 300, Aperuísco 58, decola no zero com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle em 119.35, seu transponder 5511, Rio 9642. Autorizado Guarulhos 300, pela Aperuísco 58, decola no zero com curva direita, Gole, Gonza, controle 1, na direção 35, transponder 5511, está pronto para o posto de estacionamento, Rio 9642. Autorizado, reporte táxi 9642. Autorizado, reportarei 9642. Salvador, por gentileza, o vento. O vento é 130, meia, 12 nós. Obrigado. Salvador, boa noite, total 9907. Boa noite, 9907, continua a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, 120 graus, 62 nós, 9907.